ele chegou. Mega Punkção. Mega Punkção. Pancadão sonoro. Ladies and gentlemen, hi, this is DJ Fernando Gaiato. It's time! Bora começar a via! Agora é valendo, meu filho! Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Já, já, já, já! Joga a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Bota na pressão, meu pai, vai! É o Pop Live. Bota na pressão. Bota na pressão. Agora o bagulho da quando manda você aqui, tá bem, vem periquita, vem periquita, vem periquita, vem periquita, vem periquita, vem periquita, olha esse jeito gostoso, mulher, vem bombadão, vem periquita, vem periquita, vem periquita, vem periquita, vem periquita, vem periquita, vem que vem, vem para arrastar ela, ela tem a travessa, o mole nós atravessa, e o meu mole nós atravessa. As cachorras ele mete, mete. As cachorras ele mete, mete, mete, mete, mete, mete. Ei, ei, ei. Olha o batidão, olha o batidão, olha o batidão, olha o batidão. Dale minha família Rockzão! E a família Rockzão em festa aqui com a gente, um abraço pra vocês! Já aqui com a gente, pode crer! Meu parceiro Neto Cunha por aqui também, parceiro Playboy do Rádio Shake! Meu parceiro Blake! E aí, Bailson! Grande Bala e seu Castanhal! Bora, Lourinho de Bandinho! Ela não é coroa, carequinha, calma, mulher que bom, vou falar. Oh, oh, oh, ah, ah, oh, oh, ah, ah, faz ela gritar, ah, se não solta o brinquedo, nosso bonde vai buscar. Calma, mulher que tá tranquilo, é sempre assim. Meu parceiro Pascoal, a galera do Whisky também. Carequinha, e oh, oh, ah, ah, meu parceiro Maicon. Ah, oh, oh, ah, oh, oh, ah, ah, cadê o parceiro Ramon? Olha as maléficas! E aí, maisinha? Alô, Neila! Bora lá, China! E olha Pitbull 98, tô na área aqui no banco. Bora, Gaiato, maninho! O bonde das maravilhas, canção pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? Já tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Só quem é o rei, só quem é o rei, só quem é o rei, só quem é o rei, vai. Parceiro Clintinho, o ativei também. Parceiro Fael Janária. Os moleque doideira. Pancada, pancada, pancada, pancada, pancada, pancada, pancada, pancada, pancada, pancada. Dá-lhe a pancada, pancada, pancada. Tiria, eu de Camaro dentro da. E aí, Gabriel dos Farofa? Caiu no poço rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria? Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia. Com dedo no. Dá-lhe lá, lá! Sem simpatia, dá-lhe ruiva! Quem diria? Alô, Jefinho! Desse jeito, ali, ó. Desse jeito mesmo. Você vem na sequência e faz do jeito que eu ensinei. Você vem na sequência e faz do jeito que eu ensinei. E bate, vai bater. E bota na aquecimento. E bora, banque, joga, bora, bora, aquecimento. A bonita do melhor, vida aqui com a gente. E bora, gaiá, detona, banque, joga, detona, aquecimento. E bora, detonando. E aí, galera, me engolve! Bota pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. A galera segundona também! Bora, meus punkinelas! É agora! Eduardo da Night. A música da Neila. Dá-lhe mesmo, vai lá ficar. Agora vai. Fala, via do Atari, do rodo que tá doidora. Não via do casarão. Ah, olha a onda aí, Maílson. Vou ficar maluco Baby amor, oh, oh. E aí, biscoito? Sou teu homem e confesso todo dia e te penso e não canso de te dar amor. Se te faz eu enlouqueço, bate no peito, só tu sabes como dá valor. Mas tu és minha rainha e o punk só. E o punk? Meu vício, tu. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, tu. Eu falei pro Maílson que ele ia ser bem recebido. Bora, Maílson! E família Rock Show! Família reunido, o animal é a pedida. E pode vir minha gatinha, tem uísque e cerveja. Família reunido, o animal é a pedida. Pode vir minha gatinha, tem uísque e cerveja. Família Rock Show! Rock Show, família Rock Show! Família Rock Show! É do incrível crocodilo. No escurinho é mais gostoso. Crocodilo, toca de novo. A dentada é diferente. E pode vir. E vem com a gente, família Rock Som. E a família Rock Som. Família Rock Som. É do incrível. O crocodilo. Família reunida. Eu estou aqui no Pug. Olha, Maílson. Cerveja. Família reunida. O animal é a pedida. Pode vir, minha gatinha. Tem uísque e cerveja. Família Rock Som. Família Rock Som. É do escurinho, é do escurinho. Do escurinho, do escurinho, do escurinho. Deixa, deixa. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Libera! É de deitada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam loucas. E o que mais? E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então. Você dentro do terraço. Nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. E agora? O incrível crocodilo no comando. O animal toca tudo do Pará. Meus BDG do Omar aqui comigo, abraço. Batida, olha deitado, o crocodilo vai pegar. E no comando tá o gordo. E também caldinho pressão. Ha! Tá malho o beat, tá com a trece. É o crocodilo em ação. E é o quê? Vai! É de deitada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro. Gustavo, quando tiver tudo pronto, avisa. Camaro. É de deitada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam louca. Se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós tô no escurinho no banco do meu Camaro. Dali Pitbull, e dali Pitbull, dali Pitbull, e dali Pitbull. São 3 anos, papai. São 3 anos de existência. E a Pitbull bota pra cima! Se segura! O Pitbull já tá nervoso, te segura. O Pitbull já tá nervoso. Treme, treme, treme, treme, treme aí, moleque. Parabéns, minha Pitbull. Tecno Machine. É nesse ritmo aqui, ó. Valeu pela moral virtual. Tamo junto, mané. Solta o play, DJ. A farra vai rolar. Solta o play, DJ. O bicho vai pegar. Pitbull 98, do bairro do Gomá. Chegou pra comandar. Tamo só de boa, curtindo a festa. Com simplicidade, agitando a galera. Não precisa ter medo, exigimos respeito. Nosso som é qualidade. Te liga aí, parceiro. É Pitbull. E aí, Monique? Alô, Domingo, aqui comigo também. Um abraço pra vocês. Meus BDG já na área. A família Rock Song, a galera do Whisky. Com os punk nelas por aqui. É Pitbull. É Pitbull 98. É Pitbull. É Pitbull 98. Junto com as musas, TB 98. Segura, que o Pitbull já. Escuta aí, Rafael. Escuta aí, Rafael. DJ Gaiato tá tocando. Caralho. Meu parceiro DJ Wagner e DJ Jefinho também aqui comigo. Um abraço. Sentindo sua praia, rolando uma gelada. A marquinha sensação, sua marquinha sensação. Olé no meu Itai. Alô, Carol! Aqui todo patrão é viver de... Cadê a K, hein? E aí, Rapuzé? E as malas ficam! Desce, desce, voa teu chão. Meu Deus, desce, voa teu chão. E aí, Fabrício? Parceiro Fabrício também, desfavelado. Meu parceiro Bula, por aí, Lobo. Já não tô de caô. Ele me perguntou por que eu vivia sorrindo. Tô na onda. DJ Elias. Bota na pressão, meu punk. Bota na pressão, meu punk. Bota na pressão. Na pressão, na pressão. Avisar que ele vai te empurrar. Pressão, tá? Para Derlê! Novinha tá demais, apavorando a festa. Fica perereca, fica, fica perereca, fica perereca, fica perereca, fica perereca, fica perereca. Fica perereca, no São Moraes, fica perereca, no São Moraes. Joga perereca no DJ Daniel, joga, joga perereca no DJ Daniel. Fica em perereca, em perereca, fica em perereca, pula em perereca. Fica em perereca, em perereca, fica em perereca, pula em perereca. Dá-lhe a pepecada, e dá-lhe a pepecada. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. E aí, Gabriel dos Farofa! Sempre com a gente, pode crer! Lovefist, your time polluting the airwaves is over. I gave you the chance to be friends, be friends, be friends, be friends, be friends, be friends, be friends, be friends, be friends, be friends, be friends, be friends, be friends, be friends, be friends, be friends, be friends, be friends, be friends, be friends, be friends, be friends, be friends, be friends. Meu parceiro Cedinho do Farofa também aqui comigo. Um abraço. E aí, meus PDG? Meninas, vamos misturar. E dia 31. Tá chegando o Réveillon mais esperado. No Pompilha Cúrgico! Aniversário do Punk Som! E tu já sabe, né? Vai ser assim, ó! volta pra cima! Lembro de nós dois sentados na calçada. Lembro da gente conversando altas gargalhadas. Lembro nós dois no telefone várias madrugadas. Eu lembro o dia que aceitou ser meu namorado. Lembro da gente andando de mãos dadas. Lembro que eu sempre te deixava na porta de sua casa. A beautiful boy, no tell me goodbye. Alô, Pivazinha! A beautiful boy, não me diga adeus. Alô, DJ Fagner! E aí, Mai? Alô, Letícia! Vai fiando, tem mulher vem galo pã. O cavalo vai fiando, cavalo ficou tarado, ele bota na chota, ele bota no rabo. Cavalo ficou tarado, ele bota na chota, ele bota no rabo. Ela vai pra frente, ela toma na chota, ela vai pra trás, ela toma no cu. Ela vai pra frente, ela toma, toma, toma. Ela toma no cu, ela vai pra frente, ela toma na chota, ela vai pra trás. Dá-lhe, meus pitbulls! Parceiro Gustavo Barbosa, bora virtual! Bota no máximo, vai! Olha os cavalos no cio, galopa, galopa, galopa, galopa, galopa, senta na piroca, galopa, galopa, galopa, galopa. Olha os cavalos no cio. O cavalo tá doidão, 24 com o negão. Vem, vem, vem! Levanta a mão, tá todo mundo dos cavalos que vai. Hoje o cavalo voltando, hoje o cavalo no fio, ó. O cavalo tá por perto, cê tá vai dando arrepio. Sente o cheiro de longe, se a égua tá no fio. Hoje o cavalo voltando, hoje o cavalo no fio. Eita, punk! O que a mulherada tá falando agora? Eu vou te contar! Trio das aparelhagens! Bora, Jefinho! Bota no máximo! Se os olhos te entregavam, eu bem que já desconfiava. Eu logo de cara fiquei louco. Alô, minha GDG! Me explicar, amor, melhor deixar pra lá. E aí, Cacaio? Tá muito escondido, Cacá. Mas bota no mar! Essa paixão do nada, amor. Linda de morrer. Parece até conto de fadas. Eu e você. Oh, essa paixão surgiu do nada. Me apaixonei por você, anjo sem asas. Oh, esse amor que eu quero tanto. Eu nem troco por nada. Aniversário do Galego do Speedbull, é o punk na área. Punk som. Quando penso em ligar pra você. E aí? Eu me escondo de todas as formas. Eu não quero. Eu não quero criar esperança. Você não para, né? Mas não paro de pensar em você. E o teu casamento? Meu casamento foi marcado pra semana. Quando foi marcado o casamento do Anderson Favelado, hein? Se eu ainda amo muito, você muito. E o que, Bula? Eu queria tirar você da minha vida. Esquecer que um dia eu já te encontrei. Mas meu coração não quer deixar. Ele chama por você. É seu nome que ele... Meu parceiro James da Rex também. Fala, James! Se você... meu parceiro Bula e seu advogado. Alô, Wagner! Bora botar na pressão, vai! Parceiro Márcio, alô Maílson, tá de Rockinson. A gente vai fazendo assim, bem legal, bem bacana. Nada demais. É o punkzão do Gatu. Esquecer o que vivemos antes um do outro. Bem melhor a gente deixar rolar, se entregar, ver o fogo que apagou. Aí, Gaiato! Não podemos esquecer também nosso parceiro Márcio Castanhão aqui com a gente. Um abraço, Márcio! Grande Márcio! Já tá na hora aqui no banco! Minha noite já passou. Não consigo mais me dominar. Você me enfeitiçou. E a gente nem ficou. Olha o que me causou. Meu parceiro Fabrício Buradinho Bula também. Meu parceiro do Favelado e toda a rapaziada. Já aqui com a gente, pode crer. Alô, Alequina! E a gente nem ficou. Mesmo assim eu não tiro você da cabeça. E o pouco que durou nosso encontro me faz duvidar que um a dela dá valor. Sei que pra nós dois um romance é. E pra deixar acontecer a pena tem que valer. Tem que ser com você e nós livres pra voar nesse céu que hoje tá. Olha o Jailson, meu filho. No Love Love. De e aí, meus punk nela? A lua tá cheia, refletindo o seu rosto. Dá um gosto de pensar. Eu, você e o céu e a noite inteira pra amar. E quando o sol chegar, a gente ama de novo. A gente liga pro povo, fala que tá namorando e casa semana que vem. Deixa o povo falar o que é que tem. Eu quero ser lembrado com você. E o que mais? Isso não é problema de ninguém. Eu quero ser lembrado com você. Isso não é problema de ninguém. Pra pena tem de valer. Tem que ser com você e nós, livres pra voar nesse céu que hoje tá tão lindo. Meu parceiro Valve, fala Valve! Carregado de ser. Tamo junto, de gaçada, minha equipe, ó. Lua tá cheia, refletindo o seu rosto. Dá um gosto de pensar. E agora? Ter você, o céu e a noite inteira pra amar. Bora mais um! Sentado nessa mesa, só o copo de cerveja é minha companhia. E essa casa está tão cheia e parece vazia sem você comigo. O punk só toca tudo, vai. E hoje está fazendo um ano, aqui no meu calendário ainda está marcando o dia e o mês. Foi a primeira vez, e o que me prometeu, será que se esqueceu? De todos nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento, da nossa lua de mel, do nosso casamento. Como pude acreditar nesse seu juramento? E agora estou e agora? Outra vez. De papo sempre cheio, coração vazio. Tô me tornando um cara. Olha o mortadela, meu filho. Olha o coração. E se eu me apaixonar de novo? E a culpa é sua. Antes embriagado do que iludido. Acreditar no amor já não faz mais sentido. Eu vou continuar nessa vida bandida até você voltar. E todos nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento, da nossa lua de mel, do nosso casamento. Como pude acreditar nesse seu juramento? E agora estou sozinho outra vez. De papo sempre cheio, coração vazio. Tô me tornando cara solitário e frio. Vai ser difícil eu me apaixonar de novo. Quem gosta dessa música que eu vou tocar é o meu gerente. Antes cadê ele? Iludido, acreditar no amor já não faz mais sentido. Eu vou continuar nessa vida bandida. O gerente que dá valor. Até você. O punkzão fazendo. Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito. E o quê? Nem que seja só pra te levar pra casa. Depois de um dia normal. Agora! Olhar teus olhos de promessas fáceis e te beijar a boca de um jeito que te faça rir. Que te faça rir. Hoje eu preciso te abraçar, sentir teu cheiro de roupa limpa, pra esquecer os meus anseios e dormir em paz. Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria. E o que mais? Em estar vivo. Hoje eu preciso tomar um café ouvindo. Essa aqui vai do papai Renan pra Denise, pra mamãe Denise. O causador da tua insônia. Olha aí, mãe! Que eu faço tudo errado sempre. Sempre. Hoje preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje só tua presença vai me deixar feliz. Só hoje. Bora acelerar mais um pouquinho, né, Bula? É, Anderson? Bora acelerar, Marinho! Now greetings to the world. Vice of the One Big Gang, still alongside Skrillex. Tempo! É o Punk! Punk Som! We must up the place for turn up the bass and make them all have fun. How we a blaze the fire, make it fun. Then we mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy, run. And we will end your week just like a Sunday. We mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex a blaze the fire, make it fun. Then we mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy, run. And we will end your week just like a Sunday. Scuzzy big bass alongside of me son, all over the globe, we are rolling a Japan. Israelite fish in a combination, long kings in a New York and in a London. Only food all up, number one it's a bun. Tell them say I hit and run. 1, 2, 3, yeah! Aí, Maisinha, olha aí, ó. Bora, Maisinha! Mistura, galera! Olha a ruiva. Cadê o panda, hein, rapaz? Bora, Benilson. Bora, Bidu. E o Tigrão, Bidu? Firme e forte. Graças ao Papai do Céu, né, mano? Agora! Al ver que no nos queda. ¡Corán en su favelado! No, ya no, ya no nos queríamos. No, no. Y ahora está. ¡Chega, Benilson! ¿Estás tú sin mí? ¿Y qué hago con mi amor? ¿Y qué más? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras. Solamente para mí. ¿Y qué? O para mí. Ahora va. Y ahora estás ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí o para mí. Ele chegou, Mega Punk Som. Mega Punk Som.